A vida no mundo é cruel, tormento e luta sem fim, caminho almejando o céu. Jesus, se o mundo está contra mim, envia-me o teu poder.